chame agora, se você tem que ser 1251. 1251. O azul 2774 na Romeo, na 4 Romeo para o pé estacionamento. Azul 2774 está autorizado, chama para o táxi. Voltará para o táxi 2774. 774 para o táxi. 62340, confirma. Rodrigo 774, autorizado táxi, PAT 3, PAT 1 no reporte na Taxi Lima. PAT 3, PAT 1, reportará na Lima o azul 774. Na Lima, o azul 2774. 2774, autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e chame a torre, o número 8, decimal 95. Lima, Mike, Quebec, 1895, azul 2774. Azul de Salvador, uma boa noite, o Azul 2774, pronto da PMS. Azul 2774, autorizado ingresso, pistão no acesso, a porta alinhada e pronto. Porta alinhada e pronto, o Azul 2774. Azul 2774, vai estar mantendo posição aqui por uns 2 minutos da facilidade. Sim, reporte quando prova do 2774. Sim. Azul 2774, Juliana, não será decolado. Azul 2774, autorizado, decolado, 7, vento 200 graus, 08 nós, hoje de altímetro, nós 0 no 3. 1003, autorizado, decolado, Azul 2774. 3774, decolada 245, chame o controle salvador na frequência 99.80, bom voo. 19.8, grato, bom dia. Controle Salvador, o azul 2774. Azul 2774, contato radar, subavia César Coral para o nível 160. Coral 60, 2774. Alô, Victor, Delta Oeste, controle, possível. Ajuste 1-0 no 3, reporte no trajeto fora da barra. Consegui ver ele lá, companheiro, ou direto? Gente, tá vendo fora da barra, vai prosseguir o cruzamento do aeródromo e posteriormente o litoral norte de Salvador. Genativo, serviço radar terminado, chame o controle e Ilhéus, frequência 120 décima 1. Ilhéus, 120 décima 1. Certo. Gente, mantém o litoral e reporte próximo ao farol de Papua. Romeu Vitor Jotacho, controle. Contato com Aracaju, mesmo informou que a operação na aeródromo é visual, chuva leve, visibilidade maior que 10 km e nuvens esparsas a 1000 pés. Meu Vitor Delta Oscar, chama agora a Torre Salvador na frequência 118 decimal 95 para efetuar os cruzamentos das pistas. 118.95, Vitor Delta Oscar. Torre Salvador, Papa Romeu Vitor Delta Oscar. Papa Romeu Vitor Delta Oscar, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência para o controle. Autorizado o cruzamento. Que já cruzou o campo. Controle agora em 119 decimal 80. 119.80. Controle de Salvador, Vitor da Nossa, retorno. Gente, reporte 20 milhas afastado de Salvador, assim que possível, informe chamado para ingresso na terminal Aracaju e o chamado de pouso. Sistema pouso 0355, terminal 0340. Vai formar 20 milhas afastadas do Salvador. Pode copiar as estimadas. Terra de Salvador, tem frequência livre da presente, uma traca de conhecimento nesse setor formal, a hidrossal em Aracaju, chama aquele controle na frequência 120.3. Frequência livre, bom voo.